Então, vamos continuar. Esse é o nosso segundo encontro, né? Segundo encontro. A gente discutiu, lembra, a gente discutiu ata, realidades, tudo que pode ser objeto da mente. E entre os atas, a gente discutiu paramatas, realidades que realmente têm um nível de existência superior, que realmente, digamos, a gente pode dizer que eles existem objetivamente. Eles não são criados pela mente. E que inclui citta, aquele ato de cognição. Cittasika, os fatores mentais que ocorrem ao mesmo tempo. E rupas, os fenômenos materiais, né? Então, esses são os paramatas. E tinha um paramata que era especial, diferente desses outros, que era Nibbana, né? Assim, uma realidade completamente distinta no sentido de não desapareceu, não se desfazer de ser uma realidade permanente. Ok, então agora o que a gente faz? A gente entra mais em Citta. Ok? Entra mais no tópico de Citta e a gente começa a. Ok, Citta é aquele ato de cognição, mas a gente pode classificar esse ato de cognição dependendo dos fatores mentais que acompanham ele, esse ato. Ok? Então, citta. Então, aqui, para a gente começar a dividir ou classificar citta, tem um conceito importante. Se chama mula. Ok? Mula é assim: dentre os fatores mentais que ocorrem ao mesmo tempo que com aquele ato de cognição, que é a citta, tem seis deles que são, digamos, bastante importantes, são mais fortes. Quando eles estão presentes naquele ato de cognição, a mente é, digamos, mais forte. E a mente, digamos, pega os objetos ou cogniza esses objetos de uma maneira mais intensa, mais forte. Okay? Então, porque eles fazem a mente ser mais estável, eles são como se fossem raízes. Como se fossem as raízes das árvores que fazem as árvores serem estáveis. Então, eles também são chamados de raízes. Então, mula é a palavra em pali. Então, temos seis mulas. Três mulas são necessariamente akusala. Então, akusala é que a gente poderia traduzir assim de uma maneira. São ruins, são estados mentais, são mulas ruins, necessariamente, sempre. E eles são o lobha, dosa e moha. Lobha é, digamos, o apego ou cobiça, estados de apego ao objeto, ou desse desejo pelo objeto. Okay? Então, esse é um estado mental que ocorre junto com a cognição, às vezes, e que faz a mente ser bastante forte e fazer aquele ato de cognição com mais intensidade. Então, temos o primeiro que é o loba, que é essa, digamos, essa cobiça. Okay? Segundo é o oposto, mas também é um estado, digamos, negativo ou ruim, que é dosa. Dosa são estados de aversão. É um fator mental que tem, digamos, essa aversão ao objeto. Isso poderia incluir, por exemplo, como desde uma irritação sutil até um estado assim de raiva intensa ou ódio, por exemplo. São estados de aversão, ok? São todos baseados nesse dosa. Okay? E o terceiro é moha. Moha é uma que a gente chama de talvez de ilusão ou ignorância. E aqui a ignorância não é simplesmente não saber, por exemplo, coisas, por exemplo, pessoa que não sabe matemáticas, por exemplo. Não é esse tipo de ignorância. É uma ignorância que impede a mente de ver o objeto como ele é. De uma maneira realística, de uma maneira de acordo com a sua natureza. Então, por exemplo, quando a mente ocorre com um objeto que é, por exemplo, um objeto impermanente, mas percebendo como permanente, tem certa morra, certa ignorância, certa dilusão que ocorre naquele processo mental. Ok? Então, essa dilusão é como se fosse uma escuridão, assim, que tu não consegue ver o objeto assim como ele realmente é, digamos. Ok? Então, esses são os três akusala-mulas. Depois, no capítulo 2, eles são explicados em mais detalhe. Ok? Então, nós temos esses três. Daí, nós temos outros três que são, digamos, o oposto. E que eles são chamados das raízes brilhantes ou bonitas. Ok? Então, esses são estados mentais que a gente poderia dizer de uma maneira assim geral, são estados mentais bons. É mais complexo que isso, mas podemos aqui no início considerar eles como estados mentais bons. Okay? E eles são aloba, adosa, amoha. Então os ruins eram lobha, dosa, moha. E a gente tem os aloba, adosa, amoha, que são os estados opostos a esses. O que é aloba? O prefixo a é como se fosse uma negação, né? Na. Então, mas aqui não se refere simplesmente à ausência de apego. Mas é realmente um desapego. É um fator mental em si. Não é simplesmente como é que se diz? Ausência. Ausência. Não é simplesmente a ausência de apego. É realmente um fator mental que se chama desapego. Ok? Daí tem a adosa, que é o, digamos, a não aversão ou o oposto à aversão. Okay? A gente poderia, claro, incluir, por exemplo, a paciência ou emoções boas, assim como metta, como se fosse aquele amor, bondade que se traduz assim, talvez, de uma maneira assim, um amor verdadeiro, por exemplo. Okay. Então são estados de adosa, que é não aversão, o oposto à aversão. E não é, aqui de novo, não é a ausência de aversão, simplesmente, mas é um estado em si. Ok? E o terceiro é amoha, que é a não delusão, que é a sabedoria. Ok? Que é um estado de entendimento que, em vez de oposto àquela escuridão que não consegue ver o objeto claramente, é o oposto. É como se fosse uma luz que faz o objeto ficar bastante evidente e claro. Ok? Então, nós temos três forças, digamos, ruins e três forças boas que são principais. Ok? Então, a classificação de citta, desses estados de cognição, começa com os estados ruins. Ok? Então, se a gente pega esse ato de cognição e a gente classifica ele de acordo com os akusala-mulas, esses estados, essas raízes ruins, a gente vai ter um total de 12 tittas. Por que 12? Porque tem outros fatores que a gente classifica. Então, tem 8 estados de consciência, ou digamos, 8 tittas, que são baseadas no apego. 8 tittas com lobha-mula. Então, eles são chamadas lobha-mula-cittas, ok? Estados de cognição acompanhados por loba, apego, ok? Então, se a gente apenas considera um apego, ok, tem um tipo de consciência, mas a gente também divide em outro aspecto, a gente começa a classificar a citta. É oito loba mula. Oito lobamulatitas. Loba mula. São consciências acompanhadas por apego. Por que que são oito? Todas elas têm apego, mas tem dois fatores mais que a gente pode dividir, que a gente classifica, na classificação básica. Ok? Então, o primeiro é ele acompanha esse estado mental de apego. Ok. Todos esses oito titas têm esse apego. Ok? Daí tem um outro fator que se chama Vedana. Vedana é um fator mental que também ocorre com o ato de cognição. E ontem um pouco a gente discutiu sobre aquele tipo, como se fosse o aspecto mental que sente o gosto do objeto. Se é um prazeroso ou se não é prazeroso, né? Qual era a palavra que a gente tinha chegado? Se era Prazeroso ou agradável ou desagradável, fácil, né? isso. Isso, agradável ou desagradável, ok? Então, tem bastante para conversar sobre esse aspecto, sobre esse, digamos, o sabor dos objetos, se eles são agradáveis ou não, essa natureza, né? Que objetos têm, mas esse Vedana, quando ele vivencia, ou quando ele tem um objeto que é agradável, como digamos que é um objeto agradável, normalmente o sentimento que ocorre naquela citta é positivo ou prazeroso. Então, certo prazer ou felicidade ocorre naquela citta. Ok? E se for um objeto que não é tão prazeroso, ou talvez até mesmo desagradável, daí o sentimento vai ser neutro. Ok? Mas um princípio aqui importante é que quando tem apego, não tem um sentimento de desagradável ao mesmo tempo. Então nós temos duas possibilidades de sentimento ou vedana, no que se refere às lobamulatitas. Ok? A gente tem ou prazeroso, um sentimento prazeroso, ou um sentimento neutro. Então a gente tinha lobamulatitas e agora a gente divide elas em dois. Que tem um sentimento prazeroso ou um sentimento neutro. Se chama somana savedana, né? Ou upekkhavedana. Tá calor aqui, né? Esse aqui está entrando no, na lista dos 12 Isso. Akusala Mula. Akusala, yes. Então, 12 dois. Akusala chittas. Tem 3 Akusala mulas. Três Akusala Mulas. 3 Akusala mulas, loba dosa moha. Sim. Loba dosa moha são 3 Akusala mulas, aqueles fatores mentais que são como raízes. E esses são Akusala, porque eles são ruins, necessariamente ruins. Sim. Ok? Akusala mula citta. Que Essas mais? são Akusala chittas. Só Akusala Akusala cittas. chittas. Ok? Akusala chittas. Lobamula chittas são as primeiras oito. E daí então eles têm esse sentimento. Ou é um sentimento prazeroso ou um sentimento de neutro. Porque são apegos, a princípio, alguma coisa agradável, Pode ser um sentimento agradável durante aquele momento de ou apego ou neutro. não Isso. agradável Mas nenhum não dos pode dois. ser desagradável. Ok? Porque senão vai ser próximo, vai ser doce. Doça, isso. Pode ser. Doça. Ok. Tem um aspecto que eu acho que é importante de comentar, que é a diferença entre Akusala e Kusala. Ok? Então a gente está discutindo esses mulas, esses fatores mentais como que são as raízes. Os akusalas são ruins. Por quê? Porque são estados mentais que eles sempre causam um certo distúrbio na mente. Eles quebram assim a tranquilidade mental. Então, isso é uma das características de Akusala. Eles quebram a tranquilidade mental. Outra característica é que eles, de certa maneira, oprimem o corpo, inclusive. Então, por exemplo, quando a gente sente principalmente estados de dosa, a gente não consegue, por exemplo, a gente está, talvez pessoa que esteja com medo ou com raiva, aquilo afeta o corpo. Uhum. Inclusive, até certo ponto afeta. E, por exemplo, tu vai se sentir cansado, não vai poder comer, estados de tristeza, por exemplo. Então, esses estados mentais, de certa maneira, oprimem o corpo, causam um certo sofrimento no corpo também. Ok? Isso é outra característica de Akusalas. Sim. Ok? E eles sempre acompanham ou loba, ou dosa, ou moha. Essa é uma outra característica. Uhum. E a quarta característica de todos esses estados Akusala é que eles produzem resultados ruins no futuro. E aqui a gente já entra na doutrina um pouco do karma, né? Kamma. Nesse princípio de kamma, nesse princípio de que as ações ruins, por exemplo, ações feitas com uma citta Akusala, produzem resultados desagradáveis ou ruins em vidas futuras, normalmente em vidas futuras. Então, isso é isso na verdade é a característica principal de Akusala, de todos esses estados Akusala. E os estados Kusala, ou os estados bons, eles são o oposto, eles têm a característica oposta, eles aumentam a tua tranquilidade mental, eles fazem com que o teu corpo seja mais, digamos, mais tranquilo, mais leve, mais saudável, de certa maneira, e eles acompanham a loba, a dosa ou a morra, e eles produzem bons resultados no futuro, de acordo com a lei do karma. Ok? Uhum. Por isso eles são chamados de ou Akusala ou Kusala. Sim. Ok? Em inglês eles usam unwholesome e wholesome. Unwholesome and unwholesome. Claro, porque tudo começa na divisão das titas por Akusala e Kusala. Isso. Né? Então é importante saber essas quatro características. Né? Isso, quatro características. Por que é Akusala, o que é Akusala, por que eles são chamados assim. Sim. Ok? Ok. Então, vamos continuar. A gente estava discutindo loba. Sim. Loba mulatitas, que são os estados de cognição que acompanham o apego. Ou que são acompanhados pelo apego. Né? Sim. E não apenas o ato de cognição e o apego ocorrem, mas também outros fatores mentais, ok? Uhum. E daí tem um deles que tem uma variação, que pode ocorrer em duas formas, que é o Vedana, que a gente discutiu, Sim. que é aquele sentimento. Talvez tenha o estado de apego acompanhado por um sentimento bom, prazeroso, ou o estado de apego acompanhado por um sentimento assim neutro, ok? Sim. Então isso é o Vedana, é o aspecto do sentimento dessas certas titas. Uhum. Essas 12 são os loba mulatitas, né? 12 são akusalatitas, okay. 8 loba mulatitas, ok? Okay? Uhum. Então agora a gente está discutindo as 8 loba mulatitas. Uhum. A gente já tem um fator que varia, que é o Vedana. Sim. Ok? Aí tem outro fator que varia, que se chama Sankara. Sankara é assim. Sankara... Esse Vedana, Ele tá dentro dos oito ou eles são outros dois? Somanasa, isso, Somanasa, Somanasa, Vedana e e isso, Upeka. Somanasa Vedana e Upeka Vedana. São dois além dos oito São lobamulacitas? assim, imagina as oito lobamulacitas, as primeiras quatro são Somanasa Sim. e o segundo grupo de quatro são Upeka. Ah, ok. Então ele ajuda a dividir elas, a classificar elas. Ok. Ok? É porque depois um modo melhor. Eu tinha alguns que tinham gráficos sobre isso também. Ah, é. Tem uns gráficozinhos, umas coisas assim, por exemplo. Sim. Isso aqui, ó, por exemplo. Ajuda muito os Tem gráficos, as né? titas, tá vendo? Ah, ok. Ah, e aí? Ah, esse gráfico tá ótimo, né? Esse é um gráfico que a gente tem. Tem outros assim que a gente tem, por exemplo, mais assim como se fossem. Ah, aqui são umas aulas que eu dei. Onde é que tá? Ah, aqui, por exemplo, a gente tem lobamulacitas, que é o que a gente está discutindo. Lobamulacitas. Ah, tipos de Vedana. Eu tenho que escolher assim o quanto de detalhes te dá, né? Diti, Lobamulacitas. É, agora a gente tem que discutir Sankara aqui e o Diti. Então, assim, Vedana já foi, não? Entendemos o Vedana. Então, próximo aspecto, tem o Sankara, mas antes do Sankara tem o Ditti, ok? Ditti é assim: às vezes, no estado, nesse estado de apego, tem uma crença errada. Ok? E essa crença errada, às vezes, está presente e às vezes não está presente. Então, é um fator ali que muda. Então, Outra variável, né? É uma além outra desses variável. oito, aí o DIT seria um nono Não, não, não. dentro dos doze. O, é assim, ó. A gente tem quatro. Quatro, por exemplo. A gente tem loba. Loba mulatitas. Loba mula, ok? Daí a gente tem dois tipos de Vedana. Né? E daí a gente tem. Agora a gente está discutindo que tem ou ditti ou não ditti. Então, a segunda variável é o ditti, que a gente, na verdade, a gente se chama de Sampayoga. Ok? Sampayoga. E a terceira variável é o Sankara. Então, a gente tem lobamulacitas, se a gente multiplicar por dois tipos de Vedana, né? Dois Sampayoga e dois Sankara viram oito. Entendeu? Então, o que a gente vai ter. Então, o resultado vai ser uma lobamulacitta que tem Somanasa Vedana, né? Que tem Ditti e que não tem Sankara. A Sankarika. Okay? A gente vai discutir um pouco melhor o que é Ditti e o que é Sankara, mas só para te explicar os números. E daí a próxima citta também tem Somanasa Vedana, tem Ditti, mas não tem Sankara. Sorry, tem Sankara. Okay? Então Sankara varia, tá vendo? Depois o Ditti varia. Então a terceira citta tem Somanasa Vedana, mas não tem no Ditti e no Sankara. Entendeu? Então a gente vai classificando um por um. No ditti e sankara. Daí agora acabou as variáveis de ditti e sankara e a gente muda o vedana, que também é uma variável, e vira upekkha vedana. E daí a gente vai ter os quatro mesmas variáveis com upekkha vedana. Então no final são oito tittas. Tá vendo? São variáveis assim. Variáveis? É variáveis, né? Sankara. Sankara. O sankhara a gente diz asankharika ou sasankharika? Sasankharika. Isso. Sa quer dizer com sankhara ou asankharika sem sankhara. Ok, um pouco mais sobre ditti. O que é esse aspecto? Ditti também é um fator mental, ok? Também é um fator mental que ocorre às vezes nesse estado de loba, nesse estado de apego, ok? E esse ditti é uma visão errada, uma crença errada, ok? Então, às vezes, por exemplo, a mente... por exemplo, quando uma pessoa vê um outro indivíduo, ok? Normalmente, a gente vê um indivíduo e a gente pensa, a gente considera, ou a mente considera, os processos mentais consideram aquele indivíduo como uma coisa permanente, não que ele não possa morrer, mas é uma coisa que existe, a gente tem a percepção de permanência, e tem a percepção de eu, por exemplo, ou de self, por exemplo. E daí, esse ditti ocorre na mente. É um fator mental que vê o objeto de uma maneira distorcida e acredita que aquilo é a verdade. Ok? Então, isso é, por exemplo, inclui crenças erradas. Sim. Ok? Por exemplo, a crença de que talvez tenha um eu que seja eterno, por exemplo. Ou a crença de que as coisas são criadas, por exemplo, por algum ser. Que os Nama e Rupa são criadas por algum ser, por exemplo, um tipo de crença. Então, várias crenças, tem 62 no Brahma Jala Sutta tipos de crença. Tem outras classificações de acordo com os khandas. Quando tu vê o khanda como permanente, quando tu vê o khanda como felicidade, tu vê o khanda como eu, como self, são tudo aspectos de ditti. Três opostos do tilakana. Isso, tilakana. Ok? Então, esse aspecto de ditti. Alguns desses dittis impedem a pessoa de progressar na prática espiritual, na prática meditativa. Alguns desses ditis são mais sérios que outros. E outros são um pouco mais leves, assim, não bloqueiam tanto o indivíduo. Dentre os mais sérios são as crenças que negam que boas ações trazem bons resultados, por exemplo, e que mais ações trazem más resultados. Sim. Os ditis mais perigosos estão nessa área, porque a pessoa que não acredita que boas ações levam a bons resultados e más ações a más resultados, essa pessoa não consegue se desenvolver, não consegue fortalecer estados mentais bons de uma maneira suficiente para poder meditar, para poder atingir estágios mais... Inclusive, se for bastante sério, tem pessoas que realmente acreditam com muita força, digamos, nessas ideias erradas, inclusive pode te impedir de ter um bom renascimento na próxima vida. Ok. Isso são os dittis, ok? Então, às vezes tem ditti, às vezes não tem ditti, junto com esse apego. Sim. Okay? Então, sempre que tem ditti, a gente já entende que tem, ao mesmo tempo, um certo apego, ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a pessoa acredita que não tem vida depois da morte, por exemplo, tem um, é um estado mental de apego a essa ideia e tem esse ditti. Então tem o apego, tem o ditti. E pode ter um sentimento bom, quanto pode ter um sentimento neutro. Tem uma, então eles pode ter ou pode não ter. Isso. Então, tem um nome para isso? O Vedana sempre está presente, mas vai ser ou prazeroso ou não, neutro. Tanto o Vedana como o Ditti como o Sankara tem essa mesma característica, ele pode estar presente ou e não. Isso é uma variável. É. Sim. Dentro das, da Loba Mulatita são as os três variáveis. Variáveis, né? É. Essa é a palavra, né? Os variáveis três variáveis. Variáveis, né? É. Então são variáveis. Então tem vários fatores mentais que ocorrem, mas aqui a gente classifica Tita apenas de acordo com aqueles que variam. Depois a gente vê mais em detalhe quais são os outros fatores mentais que ocorrem nesse momento, em cada uma dessas titas. Agora, para classificar tita, a gente só considera aqueles que mudam. Então, o Vedana muda, ou é somanasa ou é upeka. O Ditti, às vezes, está presente ou não. E o Sankara, às vezes, é asankarika ou sasankarika. Tem mais um fator que muda, depois a gente adiciona, ok? Mas são 8. Sim. Então, o que é o Sankara? Sankara é assim. Sankara é, a gente diz em inglês, talvez, prompting. Então, quando, por exemplo, quando algum fator externo, como uma pessoa, por exemplo, te diz ou te manda fazer alguma coisa, a mente que ocorre para fazer aquela ação seguindo aquela prompting, entendeu? Ela tende a ser mais fraca, entendeu? É diferente de, por exemplo, quando a pessoa faz por vontade própria, entendeu? Normalmente aquela mente é mais forte, ok? Então aqui toca nessa área do Sankara, ok? E no que se refere às akusalatitas, quando é sasankarika, quando tem esse sankara, quando tem esse prompting, pode ou não ter uma certa preguiça ocorrendo na mente. Então é um fator que ocorre na mente às vezes, que é como a gente pode dizer que é a preguiça. Então, por exemplo, se a gente, o professor te diz para fazer, te manda fazer alguma coisa, ou pede para tu fazer alguma coisa, talvez uma preguiça ocorra na mente, entendeu? Então, essa preguiça pode ocorrer nesses estados akusala, mas apenas nos que são sasankarika. São estados de consciência que ocorrem apenas depois de certa prompting. Qual seria uma boa palavra para prompting? Tipo um estímulo. Sim. Né? Daí esse estímulo pode ser, por exemplo, uma coisa externa, alguém te dizendo assim, vai, faz isso, por exemplo. Te mandando fazer alguma coisa. Ou pode ser um estímulo interno, tu te diz para ti mesmo assim, eu deveria fazer isso, por exemplo. Sim. Então a gente poderia também, aqui uma palavra relacionada é uma hesitação. Hesitação, né? Então, quando a gente faz uma ação com hesitação, é uma sasankarika. Quando não tem uma hesitação, quando é uma mente assim, ocorre mais forte, mais facilmente, daí é asankarika, sem sankara, sem hesitação, sem prompting. Ok? Então, isso mostra que a qualidade da mente, ou a intensidade da mente, depende um pouco desse prompting. Sasankarika, então seria... Então, sasankarika é com hesitação. Com hesitação. Isso, ou com prompting, é uma hesitação, ok? E asankarika é sem hesitação, é um pouco mais forte. Sim. A asankarika, mas é que não tem... Hesitação. Sankara é o hesitação. Asankarika não é a negação. Sankara é a hesitação, Então, asankara, no, sem hesitação. Sasankarika, com hesitação. Ok? Ok, então temos já oito loba, mula, titas. São essas as principais variáveis. Então isso quer dizer que a gente tem esses As outras duas seriam estados mentais. só a preguiça ou a hesitação? Preguiça, é. Quando tem essa hesitação, às vezes tem preguiça, às vezes não tem preguiça. Ok? Essa hesitação está no sinônimo de preguiça. Não necessariamente, na verdade. A preguiça ocorre, às vezes, quando tem hesitação. Então, não é diretamente se tem preguiça ou não, não é essa a variável. É uma variável que se chama essa hesitação. E qual é o. Então. Então, esse é um pouco mais detalhado. Se tu pensa somente na hesitação ou não hesitação, a gente tem esses oito. Daí, uma informação adicional é que quando tem hesitação, às vezes tem essa preguiça. Ah, tá. Então a Ok? hesitação que são os outros dois. Isso. Aí completa os oito. Hã? Aí completa os oito. Os oito são Oito titas. oito loba mula titas Isso. são vedana diti sankara. Isso, já Já completa dá, já 8. completa os É, oito. 2 Tá. multiplicado por 2 multiplicado por 2. Ok. 8. Completa os oito. Isso. E Porque aí. loba está sempre presente, por exemplo. Loba é um fator, né? Mas está sempre presente. Então não muda a classificação, né? E daí tem outros fatores mentais que também estão sempre presentes e não mudam a classificação. Ok? Então, um ponto extra é essa preguiça. Ok? E um outro ponto extra é o orgulho. Então, quando não tem ditti, que agora a gente viu que tem quatro titas que não tem ditti, né? Aqui na nossa lista, tá vendo? A gente tem, tá vendo? Quatro que tem um sentimento prazeroso, quatro vão ter ditti, quatro vão ser asankarika. Cada um é quatro, né? Se eu botar aqui tudo para tu ver, por exemplo, ó. Ditti. Asankarika, 6, 7, 8, Se Upekkha, preguiça, você lembra o nome pali? sim, Tinamida. Tinamida. Tinamida. É um dos, se menciona bastante na meditação, é um dos nivaranas, hindrances para meditação. Ah, ok. Do 5 Mahasatipatthana Sutta menciona, acho isso. E Tinamitta. o orgulho? O orgulho é mana. Também Mana. não é um dos cinco hindrances, né? Não. Mana não é uma hindrance para jhana. Também é um estado mental ruim, mas alguns realmente te impedem de meditar. E o mana não é um que impede de meditar. Ok? Então, tá vendo ali, ó? A gente tem quatro somanasas, quatro upekkhas, daí a gente adiciona essas variáveis e tu vai ter quatro dittis, quatro não dittis, ok? Quatro sankhara, quatro sem sankhara. Ok? Vou botar aqui tudo, ditti, e aqui no ditti, no ditti, e a gente tem asankarika ou sasankarika, asankarika ou sasankarika. Ok? Total são oito. Daí, se tu fosse adicionar uma coisa extra, é que as sasankarikas, às vezes, têm tinamita. Ok? E as que não têm ditti, às vezes, têm mana. Então, o orgulho. Às vezes está nesses estados de apego. Principalmente naqueles que não têm ditti. Ok? Mais ou menos uma ideia assim, de como a gente classifica esses estados de apego. Ok? Tem, claro, mais, muito mais para discutir. Mas tentando te dar assim essência. Tem coisas interessantes assim, mas acho que considerando o nosso tempo, sim, acho que a gente deveria se, vou ter que selecionar assim. Claro. Mas se tu tem alguma pergunta, alguma coisa que tu acha que possa te ajudar, tu me diz e daí eu talvez me enfoque um pouco mais. Sim. Ok? Então, esses são estados de loba. Daí, tem estados de consciência que tem doça. Uhum. Se tem doça, a gente chama essa chitta, esse estado de consciência, doça, mula, chitta. Porque é uma chitta, um estado de consciência, que tem essa raiz de aversão. Uhum. Ok? Se tem aversão, não tem apego ao mesmo tempo. E eles são incompatíveis. Uhum. São estados mentais incompatíveis. Loba, mula, titas. Ok? Uhum. Esses estados de aversão apenas podem ter um tipo de sentimento, que é um sentimento desagradável. Uhum. Então, o Veda, né, está presente, mas não muda a classificação. Ok? Uhum. Então, tem o Veda na presente, mas o Veda, né, se chama Domanasa, que é um sentimento ruim, talvez. Desagradável, negativo, ok? Domanas. Então, Vedana é Domanas. Não tem Ditti nesses estados de aversão. Não tem Mana. Tem outros fatores mentais. E um que está sempre presente é essa aversão. Então, doça está ali, presente. Uhum. Vedana é sempre domanasa. Sim. E às vezes é asankarika, às vezes é sasankarika. Então, uhum. Tem essa variação do sankara. Okay? Então, tu tem domanasa, tu tem o doça mula e tu tem o asankarika ou sasankarika. Eu estou simplificando um pouquinho assim os termos para não te dar, porque o nome, por exemplo, dessa chitta, por exemplo, eu botei aqui de uma maneira um pouco mais simples, por exemplo, domanasa, doça mula, que tu já aprendeu, doça mula, asankara, mas o nome realmente dessa chitta é domanasa sahagata, acompanhada de domanasa, patiga, que é uma outra palavra para doça, Patiga Sampayuta, acompanhada por Patiga, Asankarika Chitta. Esse é o nome inteiro. Mas eu estou te dando assim o essencial. Okay. Acho que o nome não é tão essencial. Uhum. Ok? Mas se tu quiser, depois eu posso te mandar os nomes. Certo. Ok? Então, Dosa Mulatitas apenas tem duas. Ou é asankarika, ou é sasankarika. Sim. A aversão está sempre presente. O sentimento assim ruim ou negativo está sempre presente. Ok? Sim. E daí tem, como no loba, tinham umas informações extras. Aqui a gente tem uma informação extra. É que, às vezes, ocorre... Junto com essa aversão, três estados. Um dos três estados que a gente vai discutir. O primeiro é Issa. Eu vou te dando os pales, mas tu escolhe o quanto tu pega. Issa é inveja. Ok? Uhum. Inveja é um estado mental de doça. Ok? Então, às vezes tem doça, às vezes tem doça com inveja. Sim. Ok? Outro estado é macharya, que é stinginess em inglês. Como é que poderia dizer em português? Não sei em português. Stinginess é um estado de aversão também, que ocorre quando tu não quer compartilhar alguma coisa que tu tem. Então, isso se chama stinginess, né? Em inglês. Sim. Não sei como seria em português. Não. Stinginess. Mesquinhas. É, pode ser, mas talvez apareça outra. Alguma coisa. Não deu palavra. Nenhuma sugestão. Porque é um estado mais, é criança, é assim, né? Tem esse estado. Né? Isso. Então, um exemplo é assim, tu dá um presente para uma criança e agora tu chega uma outra criança querendo brincar e daí ela fica brabo. Então, esse macharia ocorre. Mas não apenas em criança, ocorre também, por exemplo, em pessoas adultas. Okay? Em vários níveis de intensidade, tem classificações também que consideram a intensidade do estado mental. Ok? Mas tem, às vezes, ocorre esse estado assim de mesquinhez. Ok? Se tem mesquinhez, não tem inveja. São estados diferentes. Ok? Macharia. Daí tem esse, se a gente tivesse mais tempo, tem como discutir por que, que eles não ocorrem juntos, coisas assim, sabe? Tem muito mais análise que tu pode ler no livro, por exemplo. Hoje eu te trouxe o livro aqui, ó. Esse é o livro que a gente está usando. Ok, a gente está aqui, por exemplo. A Dosa Mulatita, bem na página que eu abri, ó, tá vendo? Domanasa Sahagata Patiga Sampayuta Sankarikatita. Ok? Então, tu pode... não sei, tu pode também olhar esse livro. Esse é meu livro, tu pode usar os dias que tu tá aqui, tu pode ficar com ele. Sim. E depois eu acho que quando tu for embora, talvez o professor te dê um livro desse, se tu precisar. Sim, esse é um livro daqui. É, esse é um livro assim, Watagoda Magavihari Bhante. Ele fez baseado nesse outro livro que tá em Sinhala. Então, bastante do livro é tipo uma tradução ou uma adaptação daquele. Não é completamente feito pelo Bhante, a Mago Gavihari. Então, tem um professor que se chamava Chandavimala, um monge que já morreu. Ele escreveu vários livros, ele era bastante... tinha um monte de conhecimento, estudou no Myanmar. E daí... esse livro em Sinhala foi traduzido por essa pessoa para o inglês. E daí o Bhante, ele pega esse livro em Sinhala ou em inglês e ele talvez às vezes adiciona ou modifica ou melhora alguma coisa. E daí a gente tem esse resultado. Sim. Ok? Então esse é o livro que a gente está usando aqui no IIT. Por enquanto. Então esse livro aqui cobre todo o Abhidhammata Sangaha. Okay. Os 9 capítulos. Ok? E o outro livro é esse livro que foi o Bhikkhu Bodhi, Bhante Bodhi, americano, né? Sim. Ele traduziu realmente baseado no Pali, o Abhidhammata Sangaha, com partes do comentário, das explicações. Ok? Esse tem um inglês mais desenvolvido. Tu pode talvez olhar os termos, como ele traduz cada termo. Mas esse aqui é um pouco mais acessível, um pouco. Tem mais explicações, tem mais informação. Tem algumas coisas que estão aqui, que não estão aqui. Sim. Mas, enfim, essa é a nossa base e esse é tipo extra para nós. Ok? Mas aqui tu tem, tipo, umas... por exemplo, aqui a gente está discutindo, isso é tudo uma introdução. Sense, fear, greed. Ah. Tem o Pali. Essas são as 8 titas que a gente discutiu, ó, tá vendo? Soma na sasahagata, dittigata sampayuta, asankarika chitta, ok? Daí tem sasankarika, dittigata vipayuta, sem ditti, ou upekavedana, 8. E daí ele traduz literalmente esse pali e depois ele dá uma guia que é baseado no comentário, uma explicação. Então, isso é o que a gente está discutindo aqui. Tu tem umas coisas para te ajudar, tá vendo? Akusalatita Grivya. Por exemplo, o que a gente discutiu, ó, tá vendo? Feeling, joy or equanimity, associated with wrong view or not, and dissociated, okay, associated or dissociated, and then prompted or not. Tá vendo? Sim. E agora a gente está discutindo dosa. Hatred, sempre presente, displeasure, ou painful feeling, presente, aversion, sempre presente, e às vezes é prompted, às vezes não. Essa é a variação aqui, tá vendo? A variável. Ok? Então, tá tudo aqui. Talvez só lendo isso seja um pouco difícil, assim, de captar. De captar. Então, é melhor quando tem alguém te explicando, né? Sim. Mas, esses são, por exemplo, livros que tu pode tomar, assim, como base. São como se diz, confiáveis. Ok? Então, voltando aqui para esses estados de dosa, dosa mulatita, a gente viu que tem duas titas, dosa mulatita, e às vezes ocorre nessas titas ou inveja, ou essa mesquinhez, ou isamacharya kukkuccha. Kukkuccha é como se fosse um sentimento de culpa. Ok? Em inglês a gente chama normalmente de ou worry ou remorse. Ok? Kukkuccha, por exemplo, normalmente são coisas que ou a gente não fez no passado, que a gente lembra, que a gente pensa que a gente deveria ter feito, daí kukkuccha aparece. Ou coisas que a gente fez no passado que a gente percebe como que não foi boa, também kukkuccha aparece. Okay? Então, comissões ou omissões. Dois tipos de objetos de kukkuccha. Okay? Comissões? Comissões, eu falei. Commission, né? Commission. Comissão é diferente em português, né? Não funciona essa frase. Ter feito ou por não ter feito, né? Ou remorso. Isso. Né? Coisas que tu não fez, que tu percebe assim, que tu deveria ter feito, por exemplo. Ou coisas que tu fez, mas que tu tem esse certo remorso de ter feito aquilo, entendeu? Isso totalmente depende da tua percepção. Às vezes, tu sente remorso por ter feito uma coisa boa, às vezes. Então depende da tua percepção, das tuas crenças e tal. Sim. Ok, então essas são as dosa mulatitas em resumo. Daí a gente tem duas titas mais, que são moha mulatitas, que era a terceira raiz, moha. Então moha mula, mula é raiz, ok? Moha mula, titas. Moha mulatitas tem duas apenas. Todas as moha mulatitas têm um sentimento neutro. Se chama upekkha. Upekkha vedana, ok? Moha mulatitas. Por que que eles têm um sentimento neutro sempre? Porque essas moha mulatitas ou são estados de dúvida. Dúvida. E quando a gente tem dúvida, a mente não consegue escolher. Não consegue escolher, e daí o sentimento é um sentimento neutro. Quando a gente tem dúvida. Ou simplesmente um estado de agitação. Restlessness. Ok? Então, quando a mente está assim com bastante restlessness, o sentimento também é sempre neutro. Então, o Vedana aqui não é uma variável. Mas ainda é mencionado, como nome da tita, está ali mencionado o Upekavedana. Ok? Daí a outra variável é o que acompanha, né? Na loba a gente tinha ditti, ou não ditti. Dosa a gente tinha o dosa mula, que é patiga, estado de aversão. E no moha a gente tem ou o que eu disse que era a dúvida, que se chama vitikicha. Vitikicha, que é a dúvida. Ou a gente tem o Pekavedana e o Dacca, que é restlessness. Essa citta, Mohamala citta, não é classificada normalmente de acordo com Sankara. Ok? Então a única variável aqui é ou dúvida ou restlessness. Ok? Então, no total temos 12 estados mentais ruins. Qualquer estado mental ruim que ocorre é um desses 12. Ok? São os estados mentais que tiram a tranquilidade mental, que oprimem o corpo e que produzem resultados ruins no futuro. Ok? Ok. Isso são akusala cittas. Agora, tem cittas que não têm esses akusala, esses estados akusala, né? Esse mula, essas raízes ruins. Ok? Daí agora a gente vai, de acordo com mula. A gente discutiu que mula é os raízes, né? Raízes. Então, para ir no próximo tipo de citta, eu vou voltar para o mula um pouco. A gente tinha mula, né? Tinha três akusala mulas, né? Loba, dosa e moha. E a gente tinha três kusala mulas, que era o oposto, a loba, a dosa, a moha. Tu prefere assim, pales ou tu prefere que eu Não, tá. use o português o máximo possível? Não, por enquanto tá ok. Tá, tu me Pode usar o diz, inglês ok? também, tá ok. Ok. Daí, de acordo com mulas, a gente poderia classificar titas que têm zero mulas. Não tem mulas. Titas que têm um mula. Dois mula ou três mula? Ahetuka, ekahetuka, dvihetuka, tihetuka cittas. Ok? Então, agora o que a gente vai discutir são cittas que não têm nenhuma mula. Não tem nenhum desses fatores mentais que fazem a citta ser mais forte. Não tem nenhuma raiz. São estados mentais, também de cognição, mas eles não são tão fortes. Ok? Então, essas cittas que não têm mulas são chamadas de ahetukas. Ahetuka cittas. Ahetuka cittas. Porque mula, raízes, são também chamadas de retos. Ok? Chamadas de retos. Então a gente poderia dizer loba mula ou loba reto. Ok? Mula é uma raiz, reto é uma causa. Como se fosse uma causa. Ok? Então a gente discutiu akusala cittas, né? Se a gente fosse colocar akusala cittas nessa classificação aqui, onde tu acha que seria? Tem uma informação que eu ainda não te dei. elas não são zero mulas, porque todas elas têm ou loba, ou doça, ou morra, né? Sim. Então, elas não são arhetukatitas, não são zero mulatitas, né? Uhum. A gente tem loba mulatitas, uhum, isso, doça mulatitas e morra mulatitas. Mas tem um aspecto de loba e doça mulatitas, é que eles sempre têm, de uma maneira um pouco menos prominent, uhum, proeminente, um pouco assim, um pouco mais sutil, uhum, tem certa morra nos estados de loba. Uhum. Então, quer dizer que quando tem estados de loba, tem detrás, ao mesmo tempo, um pouco de morra. Uhum. Então, estados de loba mulatitas, as lobas mulatitas são duemulatitas. A gente tem aqui loba mulatitas. Por quê? Porque as loba mulatitas também têm morra. Uhum. Ok? Mas loba é o principal, é o mais forte. Sim. Mas tem detrás morra. Então, todos esses estados akusala, todos os estados akusala, todos os lobas têm morra. Isso. Todos os estados akusala têm morra. Então, a gente tem combinações aqui de mulas, combinações de retos. Ou a gente tem loba e morra, ou a gente tem doça e morra, uhum, ou a gente tem apenas morra. Tá vendo? Sim. Morra está sempre presente. Aquela ignorância é um... aquela ignorância, uhum, é necessária para tu ter apego. Aquela ignorância é necessária para tu ter aversão. Uhum. Ok? Sim. E quando tem ignorância ou aquela delusão sem o apego e sem a aversão, daí é apenas morra, uhum, que é os estados de dúvida ou com restlessness forte restlessness, uhum, ok? Então, nessa classificação aqui, a gente tem loba mulatitas, estão aqui, doça mulatitas, morra mulatitas, duas titas, e a gente tem aqui 10, 8 loba mula e duas doça mulatitas. Uhum. Essas são titas classificadas como duas mulas. Dois mulas. Ok? Sim. Deixa eu botar aqui. Ahetuka, esse é o nome. Esse é Eka. Eka é um. Eka Ahetuka. Titas. Esse é Dwi Ahetuka. E esse é Ti Ahetuka. Ok? Uhum. Tem mais titas aqui nessa classificação, ok? A gente apenas coloquei as akusalatitas aqui nessa classificação. Sim. Ok? Então, a gente discutiu akusalatitas. Duas dessas akusalatitas são ekamula, ou ekahituka. Uhum. E 10 akusalatitas, loba e doça mulatitas, tem duas mulas, dois retos, dui reto catitas. Ok? Agora a gente vai discutir outro tipo de titas que são arretukatitas. São titas que não tem loba, nem doça, nem morra, nem a loba, nem a doça, nem a morra. Sim. Ok? Nenhum daqueles seis, daquelas seis raízes. Ok? Okay? Então, arretukatitas. Mas são acúsulas. Ahetuka? É. Não. Não são. Não. Sim. Uhum. Acúsulatitas terminou. Não tem mais nenhuma acúsulatita. Ok? Agora a gente tem ahetukacittas. Ou seja, está passando, está falando sobre ahetukacittas antes de falar sobre o Kusala Isso. Mula. Eu estou seguindo a ordem do Sangha. Ok? Quando a gente entra nos Kusala, daí tem várias outras classificações dentro do Kusala. Sim. Ok? E esse é o que tem para capítulo 1, 2? Isso é capítulo 1. Certo. Capítulo 1. Então, ahetukacittas são momentos assim de consciência que são mais rudimentares. São mais simples. E eles fazem, cumprem funções importantes assim no processo de cognição, estados mentais que ajudam o processo de cognição, mas não são assim muito, diga, de novo essa palavra, né? Prominentes. Prominentes não existe, né? Prominent. Proeminentes. Salientes, proeminentes, e aqui a gente vai falar agora no, nos minutos que a gente tem de 10 chittas que são impares, ok? São as chittas que são baseadas nos nossos cinco sentidos. Ok? Então, primeiro que a gente discute normalmente é o olho. O olho aqui que a gente diz é, quando a gente fala o olho em Abhidhamma, se refere a um aspecto de uma partícula que ocorre numa certa área do nosso olho. Ok? Não se refere ao olho como órgão normalmente, entendeu? Se refere realmente a um rupa. Então, é uma coisa, digamos, que ocorre em alguns das partículas que ocorrem aqui no centro do olho, digamos. Ok? Então, algumas dessas partículas têm uma sensibilidade a aquele aspecto visual, o aspecto visível de certas partículas. Ok? Tem essa sensibilidade, em termos científicos, a gente diria sensibilidade à luz. Mas para nós é uma sensibilidade ao aspecto visível de partículas que precisa de luz como uma condição. Ok? Quando um aspecto visível de várias partículas, se encontra ou digamos, se conecta com essa sensibilidade do olho. Okay? Tem um certo tipo de citta, certo tipo de consciência que ocorre baseado nessa sensibilidade do olho que apenas vê esses aspectos visíveis. Ok? Então, essa citta, porque ela é baseada no olho, é chamada de chakkhuvijnana. É a citta do olho. De uma maneira assim rudimentar, né? Uma tradução assim rudimentar. Ok? Então, chakku é o olho, e aqui é que a gente discutiu aquela sensibilidade que ocorre em algumas partículas na área do olho, ok? Do órgão de visão. Ok, umas palavras melhores. Então isso se chama chakku. Ok? Então o estado de consciência que ocorre baseado no chakku se chama Chakovinyana. Ok? Uhum. Chakovinyana. E isso ele simplesmente é, né? Ele não tem, não é nem cússula nem acústica. Isso. É apenas um estado mais rudimentar. Uhum. É apenas uma tita que vê objetos visíveis, que vê esse aspecto visíveis de partículas. Não é a cússula, não é cússula, simplesmente uma tita mais rudimentar. Okay? Depois a gente vai discutir a natureza de titas, tem quatro naturezas, aos poucos a gente vai introduzindo. Okay? Uma das naturezas é o acússula. Outro é Kusala, tem duas mais, ok? Uhum. Então, Chakovinyana é a chitta que ocorre baseada no Chaco. Uhum. Ok? E aqui a palavra Vinyana é um sinônimo a chitta. Ok? É um sinônimo para chitta. Então, não se confunde, não, acha, não é uma coisa diferente. Chitta e vinyana é a mesma coisa. Ok? Chitta equals vinyana. Ok? Então, chakovinyana é essa chitta, esse estado de cognição que ocorre baseado no, nessa sensibilidade do olho. E apenas tem como objeto objetos visíveis, ou esse aspecto visível de partículas. Uhum. Tudo o demais não pode ser visto por essa chitta. Esse momento mental apenas vê esse aspecto visível de partículas. Uhum. Esse é o limite dos objetos que tem essa chitta. Então, nas lições mais, um pouco mais avançadas, a gente começa a discutir o que cada chitta consegue ver, digamos. Ok? Então, aqui introduzo um aspecto importante. Chittas, esses estados de cognição, eles estão sempre ou quase sempre baseados em um aspecto material, baseado em uma partícula material. Esse estado, nesse caso, está baseado em uma dessas sensibilidades que ocorre nessas partículas do olho. Uhum. Ok? Então, essa sensibilidade atua como uma base para a chitta ocorrer. Uhum. Ok? Então, tem certos rupas, certos fenômenos materiais que servem como base para a chitta existir. Esses são chamados de vatos, ok? Então, chaku, essa sensibilidade, é um tipo de vato. Vato é uma base, que são certas rupas, que servem como base para chitta ocorrer, ou existir. Ok? Então, aqui um princípio é que chitta ocorre normalmente baseada em um vato. Ok? Então, não qualquer rupa é vato. Ok? Essa sensibilidade do olho é um vato, por exemplo. Baseado nesse vato, Chakovinyana ocorre. Entendeu? Sim. Ok. Então, aprendemos esse conceito esses de vato. Vatos, okay. Esses vatos são algumas rupas específicas. Isso, específicas. Que se conectam a que chitta. Consciente como se fosse uma base para chitta, como o trono do rei. Mas são sempre a retuka. O vato, Essas titas não são sempre a retucatitas. Não necessariamente. É. Chaco é sempre a retu. Chaco veniano é sempre a retucatita. Sim. Uhum. Okay. Então tem vatus. O primeiro que a gente aprendeu é o Chaco vatu, que é essa sensibilidade que ocorre nas partículas do olho, que é sensível à luz, ou que é sensível ao aspecto visível de partículas. E baseado nesse Chaco, esse estado de Chaco Vijnana ocorre às vezes. E esse estado apenas consegue ver os aspectos visíveis das partículas. Ok? Uhum. Então aprendemos Chaco, Chaco Vatu, Chaco Vijnana e o objeto. Uhum. Ok? Daí, o mesmo a gente poderia aplicar aos outros cinco sentidos. Temos cinco sentidos, ok? Uhum. Cada um deles depende de um vato. Então, a consciência que ocorre baseada nessa sensibilidade do olho é Chaco Vijnana. Daí tem uma consciência que ocorre numa outra tipo de rupa, que é a sensibilidade aos sons. Isso eu acho que você, na verdade, está aprofundando a teoria ou a doutrina dos datos, né? É. Sim. Eles são dato, Chaco dato. Uhum. Agora a gente está aprendendo Chaco dato. Sim. Ok? Uhum. Mas essa realidade que é o Chaco pode ser chamada de Chaco dato na classificação de datos, Chakayatana na classificação de ayatanas, ou Chakurupa na classificação de rupas. Uhum. Então, diferentes maneiras de chamar a mesma coisa. Uhum. Ok? Uhum. Ok. Então, o primeiro é baseado no Chaco. Daí, o segundo é baseado em sota. Sota é uma sensibilidade que ocorre no ouvido, que é sensível ao som. Não é sensível a outros aspectos de rupas, apenas o som. Ok? Então, quando o som, digamos, chega nessa sensibilidade, daí uma certa chitta, que é sota vijnana, ocorre tendo esse som como objeto. Uhum. Ok? Então, de acordo com a Abhidhamma, o que escuta o som não é o ouvido em si, mas a vijnana que ocorre baseada no ouvido. Uhum. Sem vijnana, tu não consegue ver nenhum, escutar nenhum som. Sim. Ok? Uhum. O que o ouvido faz, ou essa sensibilidade do ouvido, ele é sensível ao som e baseado nisso, a chitta ocorre. Uhum. Ok? Então, depende do ouvido. Mas o que realmente escuta o som é chitta. Sim. Ok? De acordo com a Abhidhamma. Ok? Então temos sota vatu, que é essa sensibilidade, e sota vijnana, que é a chitta que ocorre baseada no sota. Uhum. E daí o objeto desse chitta é som. Apenas o som. Ok? Então, chaku vatu, nós temos seis vatus. Chaco vatu, sota vatu, gana vatu, jiva vatu, kaya vatu, adaya vatu. Ok? Seis vatus são seis bases. Chaco é a base do olho, o ouvido, não soa muito bem, né? Dizer nariz. Olfato. Olfato é melhor, né? Apesar que aí eu... O sentido, né? Do sentido, né? É o órgão de órgão do olfato. Tu pode achar uns termos melhores, ok? Jiva é a sensibilidade ao gosto. Sabor. Mas sabor é o objeto. É a língua, né? É a língua, tá vendo? Tem que achar umas palavras melhores, mas de uma maneira assim crua é língua. Kaya é o corpo. Corpo é a sensibilidade aos aquela dureza ou temperatura ou o elemento do ar. São os tactiles. Sim. As coisas que a gente toca. O kaya, kaya. Ele não seria... Não é o corpo inteiro, ok? Sim. Kaya às vezes se refere ao corpo inteiro, essa palavra Kaya, mas Kayavatu é apenas uma sensibilidade que tem no corpo e não tem em todas as partes do corpo, né? Sim. Esse não se diferenciaria de todos os outros sentidos por ele não precisar de um objeto externo? Ele precisa de um objeto externo, mas é um objeto que está sempre em contato direto. O da visão vê uma partícula longe, mas o Kaya apenas sente uma partícula que está bem perto. Ok? Isso é uma outra classificação. Dentre os cinco sentidos, a visão e o ouvido pegam objetos distantes. Mas o cheiro, o gosto e os tactiles, apenas objetos que Que estão assim tem direto. contato direto. O corpo não sente o próprio corpo. O corpo sente o próprio corpo. Não. Tipo as vibrações de partículas. Talvez uma sinta Dentro, outras. porque o corpo, entre todas essas partículas, pode ter normalmente uma coisa. Por exemplo, se eu toco os meus dedos. As partículas de um e outro, elas estão bem perto e elas causam um impacto nessa sensibilidade. E eu sinto isso. Entende? Não? Mas um kalapa em si não pode se tocar, digamos. Um kalapa tem uma sensibilidade e ele vai sentir outro kalapa. Mesmo que seja o próprio corpo, ainda assim é um objeto externo. Isso é um objeto externo àquele kalapa. E daí, baseado naquela sensibilidade, citta aparece ou ocorre, tendo como objeto aquele tangible, aquele toque. Ok? Então, esses são os cinco vatos principais, que é o que a gente vai discutir agora. Ok? Esses cinco vatos. E daí, o Hridaya vata a gente discute depois. Okay? Então a gente Complica aprendeu um pouco mais. seis vatos e a gente aprendeu, baseado nesses vatos, tem seis vinyanas, que são chittas. Seis vinyanas, chakku vinyana, tá vendo? Mesmo nome, tá vendo? Sota vinyana, gana vinyana, dvaha vinyana, kaya vinyana. Ok? E a última se chama Manovinha. Ok? Depois a gente discute o último, que é no budismo o sexto sentido. Então, cada um desses. Ok, depois eu vou expandir, né? A gente aprendeu cinco chittas: Chakkhu-vinyana, Sotta-vinyana, Gana-vinyana, Diva-vinyana, Kaya-vinyana. Ok? São baseadas nesses vatos materiais. Ok? E não são akusala. Também não são kusala. São chittas mais rudimentares, mais simples, com menos fatores mentais, que apenas veem esses objetos de cada sentido, né? Ok? Então, até aqui. Agora eu tenho que ir.